vai servir como um alerta para que nós tenhamos uma gestão do Sistema Nacional de Transplante de Órgãos de maneira escorreita, de maneira proba, de maneira hígida, que é o que se espera. Porque se não houver a devida resposta por parte da justiça a práticas como essa, isso pode servir como um estímulo para que nós tenhamos médicos que não raras vezes, isso é exceção, é preciso dizer, mas que miram às vezes interesses pouco republicanos, não raras vezes econômicos, e acaba que os órgãos e tecidos passam a ser verdadeiro produto de uma mercadoria. Então, nós esperamos que tenhamos uma resposta justa, e que sirva de alerta para que casos como esse do Paulinho não se repitam mais em Minas Gerais.